Alpha, Estado 7, nos propósito. Obrigado, bom dia, senhor. Te alertar no ideal de base. Firme. O Vitor Chaleco está no ideal de base. Gente, Vitor Chaleco tem base aprovada. Confirme, senhor. Charlie 208 de fábrica, correto? Afirmo. Gente, Vitor Chaleco tem pouso autorizado na pista no 7, vento no 60 grau 08 nosso. Autorizado pouso no 7, Vitor Chaleco. Ó, pra confirmar o senhor aí, o nosso peixe no hangar da mata, tá? Gente, após o pouso no hangar da mata, correto? Afirmo. TAM 3227, TAM Recife, ano 251, Nauterne, ano 3325. 1-2. No solo zona zero, backtrack aprovado, senhor Pátio da Bata. O chame de volatista, Vitor Chaleco. Comandou, bom dia, Jet Whisky e Juliette Oscar. Whisky e Juliette Oscar, bom dia, prossiga. O Juliette Oscar se encontra no Pátio 3, solicita autorização a reboque até o Pátio Principal, posição 04. Whisky Juliette Oscar, do Pátio 3 até o Portão 4, autorizado, mantém escuta constante após o término. Yeti, escuta constante após o término. Gente, perdão, escuta constante e reporta o término, ok? Yeti, reporta ali. Torre, bom dia, Whisky Juliette Índia. Eu me chamo Whisky Juliette Índia. Afirmativo, seu, afirmo. Autorização de reboque, saindo do pátio 3 para a ponte 5 do pátio 1. Copiado, Índia, foi autorizado do pátio 3, Whisky Juliette Oscar, o senhor avisou com o mesmo? O Oscar pediu autorização, aí deve ter pedido aí também, mas aqui é o Índia. Copiado, Índia. Então, o Oscar pediu autorização e foi autorizado, ok? Então, na retaguarda do Oscar, o senhor inicia o pushback e o reboque, e na retaguarda do Oscar ingressa no pátio principal até o portão 5, isso que o Juliette Índia, deixa eu ver. Joia. Joia, vamos sair simultâneo aqui, monitorar o movimento. Obrigado e... Ok, Índia, só confirmando, o senhor vai efetuar na retaguarda do Oscar, ok? Ciente. Torre Whisky Juliet Andy, aguardando instrução para ingressar. Pátio 1 para ponte 5. O Índia tem autorizado até o 5, ok? Tem autorizado até o término, chama o término, Índia. Índia. Oscar, informando Terminal Reboque, Ponte 4, boa noite, bom serviço. Copiando, Oscar, obrigado, bom dia. Torre Whisky Juliet India, parqueado na ponte 5, pátio 1, grato, uma boa semana. Obrigado, India, obrigado, bom dia.